de sua boca me sustenta. 15 dias. Oi, tererê, oi, tererá, é seca de pau a pique, mora um de jacarandá. Oi, tererá, é seca de pau a pique, mora um de jacarandá. As moças lá do meu bairro não vê homem nem sonho, pro jeito as coitadinhas tão de mar. Se eu brigar com Santo Antônio, me agarro com São Gonçalo. Se for pra arranjar marido, pego laço e dou.